Caio M. Vem, painho. Vamos fazer uma parada. Vamos convocar a mulherada. A mulherada. Já que tá cheio de graça, discute aí então com a minha raba. Com a minha raba. Depois vamos fazer uma aposta. Não quero nem saber, o problema é teu. É teu. Só sei que quando eu rebolar de costa, você sem querer querendo tu olhar, perdeu. Eu não vi você sentar. Eu não vi você subir. Eu não vim pra cá brigar. Quem sou eu pra discutir? Vamos fazer uma parada. Vamos convocar a mulherada. A mulherada. Já que tá cheio de graça, discute aí então com a minha raba. Com a minha raba. Depois vamos fazer uma aposta. Não quero nem saber, o problema é teu. Ai, papai. Só sei que quando eu rebolar de costa, cê sem querer querendo tu olhar, perdeu. Eu não vi você sentar. Eu não vi você subir. Eu não vim pra cá brigar. Quem sou eu pra discutir? Tá.